Rabisque é sua loja. Risque e Rabisque é o seu lugar. Artigos pra presentes, decoração, brinquedos e material escolar. Sempre com novidades, venha conhecer. Risque e Rabisque, o melhor pra você. As melhores novidades para você em material escolar, artigos para presentes e decorações, brinquedos, utilidade do lar, perfumes importados com as fragrâncias mais preferidas do momento, maquiagens e acessórios como bolsas, óculos esportivos, carteiras, chaveiros, artigos para informática, recarga de cartucho, venda de toner, uma linha em papelaria, artigos para escritório e muito mais tem aqui na Risque e Rabisque. Temos tudo em variedades para você. Olha só, temos uma seção em cosméticos de várias marcas. Tudo com os melhores preços da cidade. A Risque Rabisque está sempre trazendo novidade para você. É isso mesmo, novidade é o que não falta aqui na Risque Rabisque. Então, antes de comprar, em qualquer lugar, dê uma passadinha na Risque Rabisque. Risque Rabisque, muito mais variedade para você. Telefones 3358-1765 e 99207-5293 ou 981-16-0724. Avenida Wayne Cavalcante 705, no centro de Canaã dos Carajás.